A cada palmo de terra eu vejo. O sangue escorre. A paz a um passo da morte. Ninguém socorre. Viver no mundo melhor é um desejo. Tá embaçado. Não deve mais pagar o preço. Tá tudo errado. Cego, surdo e mudo, isso que o sistema quer ver. Quem não tem reação não consegue se defender. Para pra ver, ver como tudo tá errado. Excluído, alienado, sendo domesticado. População adormecida, anestésico permanente. Assim controlam suas vidas de forma coerente. E consequentemente milhões vegetando vivo. Escasso, precário, ainda em declínio. O povo é bom, ruim, os hábitos adquirido, bem o mal, o certo e errado. Eterno conflito, é difícil, mas agradeço o que tem, foi difícil. Mas siga firme, porém, tá tudo errado, rapaz. Ter que chamar de doutor só por causa do dinheiro que do papai ele herdou. Sim senhor, não senhor, pau no cu da polícia. Que bate, que prende, que mata, é racista. Conquistas, o povo merece respeito. Pro negro, pro branco, o mesmo direito. Deficiência não tá nos deficientes, sim nas pessoas normais que se acham diferentes. A cada palmo de terra eu vejo. O sangue escorre. A paz é o passo da morte. Ninguém socorre. O mundo melhor é o desejo. Tá embaçado. Não deve mais pagar o preço. Tá tudo errado. A cada palmo de terra eu vejo. O sangue escorre. A paz é o passo da morte. Ninguém socorre. O mundo melhor é o desejo. Tá embaçado. Não deve mais pagar o preço. Tá tudo errado. Tá tudo errado, rapaz. De consertar esse país sem lei. Tentei enxergar no obscuro, uma luz não encontrei. Rosas brancas, lefatos coloridos. Navio concreto e aço, céu cinzento e marca de tiro. Povo sem fé, desacreditado, confuso. Vejo mensagem subliminar em tudo. E se entregam a plano no jogo sujo do diabo. Indo de encontro com a morte, parceiro. Tá tudo errado, final dos tempos. Fora do ciclo da evolução. Vidas interrompidas já mesmo na gestação. E sangue, políticos são sustentados. Bebem uísque chapado e assina vários contratos. Que favorecem os ricos e os pobres na beira do esgoto. Humilhação e exclusão é o que cê deu pro povo. É foda, muito pai de família na revolta. Vendo tanta miséria e vai buscar de outra forma. Vê se acorda, mundo tá aí pra ensinar. O erro tá na sua frente, basta você enxergar. Vitória não é vencer todas as batalhas não. E se jamais entregar, provar, não foi em vão. A cada palmo de terra eu vejo. O sangue escorre. A paz é o passo da morte. Ninguém socorre. O mundo melhor é um desejo. Tá embaçado. Não deve mais pagar o preço. Tá tudo errado. A cada palmo de terra eu vejo. O sangue escorre. A paz é o passo da morte. Ninguém socorre. O mundo melhor é um desejo. Tá embaçado. Não deve mais pagar o preço. Tá tudo errado. A cada palmo de terra eu vejo trincheiras cavadas no chão. A sete palmos estão, vários irmãos bombam. Veja bem, é só analisarmos bem quem tá no poder e quem tá vivendo aquém. Do básico, claro, necessidades mínimas. É trágico, porra, já tá virando ironia, zica. São várias fitas repetidas todo dia. Criança subnutrida, fudida, seguindo a trilha. Bandida, obviamente sem expectativa. Perspectiva de chegar aos 30, nem vira, não fica. Respira a vida em questão de fração de segundo, velas acesas e um corpo lotado de furo. Segue o mundo imundo e uma paz de fariseus, contrariando e matando os mandamentos de Deus. Oh meu Deus, eles não sabem o que fazem, massacrando milhares, profanam vossa imagem. Que a face de Cristo Jesus com a coroa de espinhos não seja em vão, não, não seja motivo pra ímpio continuar ceifando vidas por 30 moedas. Organizando, planejando, executando guerra, guerra, guerra. A cada palmo de terra eu vejo. O sangue escorre. A paz é o passo da morte. Ninguém socorre. O mundo melhor é um desejo. Tá embaçado. Não deve mais pagar o preço. Tá tudo errado. A cada palmo de terra eu vejo. O sangue escorre. A paz é o passo da morte. Ninguém socorre. O mundo melhor é um desejo. Tá embaçado. Não deve mais pagar o preço. Tá tudo errado.